Me avisaram pra pisar no chão devagarinho, mas quero subir nos montes e derrubar os moinhos. Caixa de Pandora aberta, o mundo tá chapado. A mudança não pode ser comparada a um cigarro bem bolado. Sujeito acuado, sujeito a fazer merda, sujeito achatado, a resposta tá incorreta. E se tu xingar, teu pai te deserta. Tudo que você fala, não sabe o que acarreta. O estudo fortifica a arte da prudência. Que tal fazer o feitor, pedir clemência? Não tenha medo da lógica da penitência. Não se mutile pra escapar a coerência. O rio anda raso, então não more os pés. O ruído domina, controle os decibéis. O convite é pra reverter o prejuízo. Temos que colocar os putos em juízo. Foram me chamar, tô aqui, o que que há? Aqui não tem açoite, tô aqui pra tramar. Alguma coisa nessa porra vamos deixar, que seja semente pra servido acabar. Foram me chamar, tô aqui, o que que há? Aqui não tem açoite, tô aqui pra tramar. Alguma coisa nessa porra vamos deixar, que seja semente pra servido acabar. Me avisaram pra pisar no sistema com carinho, mas quero derrubar os muros, destruir os mesquinhos. A ferida tá aberta, pode acumulado, os torturadores serão aniquilados. Sujeito alimentado, sujeito à revolta, sujeito orientado, venha revir a volta. E se continuar, acabar a reserva, o fogo vai queimar, nada se conserva. O tempo não ignora quem tem paciência. Que tal nossas crianças entenderem a resistência? Vamos libertar a vontade de potência, vamos apurar nosso grau de exigência. A montanha é alta e vamos escalar sem enrolação. Nossa hora vai chegar, detonar a merda da construção. Tem que estar preparado pra missão, pra missão. Foram me chamar, tô aqui, o que que há? Aqui não tem açoite, tô aqui pra tramar. Alguma coisa nessa porra vamos deixar, que seja semente pra servido acabar. Foram me chamar, tô aqui, o que que há? Aqui não tem açoite, tô aqui pra tramar. Alguma coisa nessa porra vamos deixar, que seja semente pra servido acabar. Não existe corpo pra ver comoção. Deixa eu ver no dicionário o que é inanição. A história dos marginais noutra conotação. Entende? Acabou a missão. Nossa percepção vai ser notada, toda a corrente vai ser quebrada. Recusar o absurdo, redefinir a jogada. Pra nós tudo, pra eles nada. Não existe